Ainda ontem fiz um samba por estar com gente bamba e ter feito disso uma profissão. Fundamento verdadeiro, fechei com meus parceiros num juramento de gratidão. Na cerimônia do chá, intera falar, a velha ficar tranquilão. Vários moleque na febre e a rua recebe de braço aberto outra sessão. Freestyle é tipo oração, só se faz, não pensa. 40 segundos e uma missão extensa, corpo, alma e coração em um sentimento em comum, dando vazão pra tal celebração. Razão pra MCs com pensamento de que hoje é dia de fazer o melhor rap que eu já fiz. Um brinde a nós, família, a rua é nós. Que brilha o olhar e reconhecimento aos heróis da nova geração. O momento capital espírito, o arrepio faz parte da tradição. Tive disposição e quis sair do zero. Eu não quero fazer o que eu posso fazer o que eu quero. Porque a vida me deu improviso na veia e não periga de ter prejuízo na ceia. Só rima verdadeira, cada uma como se fosse a última e cada sessão com calor da primeira. Ainda ontem fiz um samba por estar com gente bamba e ter feito disso uma profissão. Fundamento verdadeiro, fechei com meus parceiros num juramento de gratidão. Na cerimônia do chá, intera falar, a velha fica tranquilão. Vários moleque na febre e a rua recebe de braço aberto outra sessão. Até eu que nem tomo chá, brindo de bacana guaraná. Vindo lá das ladeiras com as histórias pra contar. Já que só quem sentiu um calafrio mantém o brilho dos verdadeiros que a rua fundiu. E se a rua não for nós, tio, nem adianta. A roda vira uma convenção dos leu não sei das quantas. Quem está na cadeira é criança bagunceira. Cê vai ter que crescer pra alcançar a prateleira. Nas calçadas as vizinhas se irritam com os loucos sorridente improvisando samba nas marmitas. Vive um sentimento só, nesse momento só. Meu espírito manda, o corpo é um instrumento. Ó, oh, esse é o meu estilo ninja, assim nasci. Que seja eterno enquanto dure cada free. Fi, fazer um filho é um freestyle sem roda. E eu nasci quando meu pai mandou a rima mais foda. Ainda ontem fiz um samba por estar com gente bamba e ter feito disso uma profissão. Fundamento verdadeiro, fechei com meus parceiros num juramento de gratidão. Na cerimônia do chá, intera falar, a velha fica tranquilão. Vários moleque na febre e a rua recebe de braço aberto outra sessão. Cheia de aranha da rede elétrica com boot pendurado. Quem passa ganha vida frenética desse lado. Só de sol a sol pra expor meu melhor nos hits. Freestyle pra mim é casa de madeirite. Fazer da laje o mirante, ver do barranco. De sacanagem, rato invadir por outro flanco. Dos flagelos, tirando amor com chinelo de cada cor. É o jeito por mim, pelo gueto, por Ding e pelos pretos. Sim, trago na história, pergunta pro tempo. Eu trouxe na alma a essência que eles buscam no sample. Improviso é tipo uma mina, moro? Uma ideia, uma foda, uma roda, uma rima. As mãos pra cima em si é agradecimento. Não pra MC, pra Deus por ter propiciado o momento. Pra uns monstrão, sol da nova aurora. Mas sempre fui só o Frida Jacira que faz as rimas na hora. Ainda ontem fiz um samba por estar com gente bamba e ter feito disso uma profissão. Fundamento verdadeiro, fechei com meus parceiros num juramento de gratidão. Na cerimônia do chá, intera falar, a velha fica tranquilão. Vários moleque na febre e a rua recebe de braço aberto outra.